vai sentar pra mim. Fiquei sabendo que ela foge muito bem. RDS vai mandando no pontinho. Então sai da frente, quem tá passando é o trem. Então sai da frente, quem tá passando é o trem. Olhar de safada essa menina, quer jogar na cara. Vai descer com força, sentando na vara. Vai descer com força na vara. Olhar de safada essa menina, quer jogar na cara. Vai descer com força, sentando na vara. Vai descer com força, sentando na vara. Vai descer com força na vara. Senta, se concentra. Senta, se concentra. Hoje ela vai sentar pra mim. Fiquei sabendo que ela foge muito bem. RDS vai mandando no pontinho. Não sai da frente, quem tá passando é o trem. Não sai da frente, quem tá passando é o trem. Olhar de safada essa menina, quer jogar na cara. Vai descer com força, sentando na vara. Vai descer com força na vara. Olhar de safada essa menina, quer jogar na cara. Vai descer com força, sentando na vara. Vai descer com força, sentando na vara. Vai descer com força na vara. Senta, se concentra. Senta, se concentra. Senta, se concentra.